Por volta de 21 horas e 20 minutos da última sexta-feira, o Grupamento de Operações de Trânsito da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, em patrulhamento pela Rua Jorge Sambas, no centro, verificou a situação irregular nos faróis de um veículo Toyota Corolla com placas do Paraguai, veículo usado como táxi. Ao tentar realizar a abordagem para notificação, o condutor empreendeu fuga. Foi realizado um acompanhamento tático com o apoio de outras viaturas da Guarda Municipal e o condutor acabou abandonando o veículo no final da Rua Tiradentes, próximo ao local conhecido como Favela da Marinha. Ele conseguiu evadir-se para as margens do Rio Paraná, mas o veículo foi apreendido. Ao fazer a vistoria no interior do mesmo, além das irregularidades no automóvel, a equipe constatou uma carga de 130 quilos de maconha e documentos em nome de Andrius Jimenez Vera. O produto ilícito, o veículo e os documentos foram entregues para a Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu dar sequência às investigações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.